relógios e cintos. E parcelamos para você nos cartões em até 6 vezes. E nas compras a partir de R$ 80, você recebe o cupom para concorrer a uma moto 0 quilômetro no final do ano. Vem para a loja Vitória Fashion, calçando você com elegância. É pra tocar no coração. Em Maribondo, você tem Frigorífico Rocha Rodrigues. Funcionamos de segunda a sábado, onde você encontra carnes de novilha todos os dias. Temos também carnes de porco e carnes de carneiro. Trabalhamos com carvão para churrascos, bebidas geladas e temperos para churrascos. Aceitamos todos os cartões e Pix. Telefone 99612-4318. Frigorífico Rocha Rodrigues. Na Praça de Eventos, em Maribondo. Organização Epaminondas Rodrigues e Família. Ótimo atendimento e a entrega mais rápida da cidade é GNS Gás e Água. Ligou, chegou! Trabalhamos com gás, água, gelo e refrigerantes. É só ligar e chega rapidinho. Fones e zaps 82 99611 3311 ou 82 99941 1615. Aceitamos todos os cartões e Pix. GNS Gás e Água fica localizado na rua Professor Paulo Costa, número 298, próximo à Bomba da Casal. 104,9 FM, uma nova opção no seu rádio. Começa agora a notícia. Você bem informado, com notícias nacionais, internacionais e regionais. Jornalismo com seriedade e credibilidade. Tudo o que você precisa ficar sabendo em um programa informativo de verdade. Jornal A Notícia. Jornal A Notícia. Apresentação Léo Nunes. Muito bem, hoje é terça-feira, dia 24 de junho de 2025. Muito prazer. Eu sou Léo Nunes, você bem informado a partir de agora no Jornal A Notícia. Jornal A Notícia. A apresentação, Léo Nunes. A Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, passou por uma transformação nos últimos anos e, além de sediar jogos e shows, passou a abrigar escritórios, agências e estúdios de exército físico, ganhando um perfil mais corporativo desde a pandemia. Um exemplo é a Mi Smart Solutions, do setor financeiro, que transferiu a operação para o estádio visando oferecer uma experiência diferenciada aos clientes, unindo negócios e lazer em um mesmo espaço. Índices econômicos. O preço do boi gordo nesta terça-feira, dia 24, apresenta estabilidade, com arroba ainda negociada a R$ 314,40 no estado de São Paulo. Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto o resfriado também apresentaram estabilidade. O primeiro segue vendido a R$ 7,43, enquanto o valor do segundo ainda é R$ 7,43. A carcaça suína especial também registra manutenção no preço, com a mercadoria ainda negociada a R$ 12,72 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. Já o preço do suíno vivo apresenta alta de 37% no Paraná, chegando ao valor de R$ 8,16. Já em Minas Gerais, a elevação foi de 12% com o produto comercializado a R$ 8,44. Informação com credibilidade, seriedade e imparcialidade. As chuvas no Rio Grande do Sul afetaram 132 municípios e deixaram mais de 7.300 moradores fora de casa. Desde a semana passada, 4 pessoas morreram por causa dos temporais. Outras 2 pessoas ficaram feridas e 1 segue desaparecida. A última morte foi de um homem de 59 anos na cidade de Aratiba. O corpo dele foi encontrado dentro de um carro submerso no Rio Dourado neste domingo. No Rio Grande do Sul já foram resgatadas em área de risco mais de 730 pessoas e 140 animais. Até o momento, 21 municípios estão em situação de emergência. Devido às cheias, a Prefeitura de Jaguari decretou estado de calamidade pública. No município, mais de 1.200 pessoas precisaram deixar suas casas após as chuvas. O prejuízo, segundo o prefeito Igor Tambara, passa dos 20 milhões de reais. Temos 1.000 quilômetros de estradas rurais aqui no nosso município e nós podemos dizer que 80% dessas estradas estão praticamente intransitáveis, foi muita destruição. Estamos fazendo todo esse levantamento e um plano aqui, né, para apresentar tanto para a mídia como para o governo estadual, governo federal e defesa civil estadual e nacional. Mas nós podemos tranquilamente aí que entre o que foi perdido e o que precisa para reconstruir, nós vamos passar aí de 20 milhões de reais tranquilamente. O prefeito de Jaguari conta que a enchente deste ano é pior que a do ano passado. A enchente do ano passado, o nível chegou até alguns centímetros a mais, mas ela não teve um fator que nessa teve. Nós tivemos uma enxurrada muito forte durante a madrugada, que atingiu praticamente o centro da cidade, locais que nunca antes tinham sido destruídos, porque a sangue cruza no meio da cidade e extravasou. E aí tem locais que ela foi levando calçamento, entrou nas águas, derrubou muros das casas, entendeu? Tem casas aí no centro da cidade que chegaram a ficar até com 1 metro de areia dentro das suas casas. A previsão do IMET indica uma frente fria atuando no sul do país nesta segunda-feira. Isso deve provocar chuvas e geadas em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. O frio se intensifica nesta terça-feira, com probabilidade de geada até quarta-feira pela manhã. E há ainda possibilidade de pancadas de neve em áreas das Serras Gaúcha e Catarinense. A notícia! A Polícia Civil do Rio de Janeiro começou a enviar, na manhã desta segunda-feira, notificações para celulares roubados ou furtados e que foram habilitados em uma nova linha telefônica. A medida integra uma nova fase da Operação Rastreio, que tem como objetivo combater roubos, furtos, receptação e fraudes envolvendo aparelhos celulares em todo o estado. As notificações serão enviadas por WhatsApp para cerca de 3 mil aparelhos. Na mensagem, o usuário será comunicado de que precisará devolver o aparelho na delegacia e prestar esclarecimentos em até 72 horas. Todos os celulares serão periciados e posteriormente restituídos aos legítimos proprietários, muitos deles ainda pagando o parcelamento da compra. Segundo a Polícia Civil, quem não entregar o telefone será responsabilizado criminalmente por receptação. A pessoa que tiver qualquer impedimento para cumprir o prazo deve fazer contato com o telefone da delegacia, o mesmo que enviou a mensagem para explicar a situação. A notícia. Você bem informado com notícias nacionais, internacionais e regionais. Cerca de 250 milhões de pessoas sofrem com alergia a algum tipo de alimento, segundo a Organização Mundial da Saúde. A condição atinge principalmente crianças entre 0 e 6 anos, em torno de 5 a 10% dessa população. Com o aumento da idade, essa porcentagem diminui, variando de acordo com o fator que a desencadeia. Do próximo dia 29 até 5 de julho, celebra-se a Semana Mundial da Alergia, para marcar a importância da conscientização e dos tratamentos. Eventos educativos para o público e para profissionais de saúde, além de divulgação na mídia para promover a sensibilização geral sobre o assunto, são algumas das atividades promovidas. O tema deste ano é anafilaxia, uma reação alérgica que pode ser fatal, como atesta a presidente da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia no Rio de Janeiro, Albertina Varandas. A anafilaxia é uma reação alérgica grave e ela pode iniciar realmente assim de uma maneira muito rápida, podendo evoluir até para casos fatais. Então é um quadro que exige um pronto diagnóstico e tratamento justamente para evitar a evolução dos sintomas. A especialista informa que existem tipos de alergias que são mais frequentes em crianças e outras em adultos. Se a gente for falar nas crianças, sem dúvida o mais comum são os alimentos. Já nos adultos, o mais comum são os medicamentos. Se a gente for falar de alimentos ainda, Por exemplo, na população pediátrica, a gente tem aqui um consumo maior de leite e ovo. Então, acaba sendo realmente o leite e o ovo como os mais comuns. Isso vai variar de país para país, dependendo da sensibilização, do consumo, né? Do qual alimento que você consome com mais frequência. A alergia alimentar acontece devido a uma resposta exagerada do organismo a uma determinada substância presente nos alimentos. O maior desafio é identificá-la, já que os sintomas variam. Alguns são coceira na boca ou garganta, inchaço dos lábios ou língua, urticária, diarreia, náusea, vômito, tontura e dor abdominal. Entre os sinais mais graves estão aperto no peito, com queda da pressão arterial, arritmias cardíacas e colapso vascular, o que requer socorro imediato por trazer risco de morte. Albertina Varandas detalha os alimentos e medicamentos que trazem mais risco. No caso dos adultos, por exemplo, que possam ter alergia a alimentos e evoluir para anafilaxia, seria mais os frutos do mar. Então, a gente está falando principalmente aí do camarão. Agora, dos medicamentos aqui no Brasil, os medicamentos em relação aos adultos ainda são os anti-inflamatórios. Então, a gente está falando aí de dipirona, de AS, aspirina, de cofenaco, enfim, há vários analgésicos e anti-inflamatórios que podem desencadear anafilaxia, que as pessoas usam até com muita frequência, né? Os alimentos que mais causam alergia são leite, ovos, amendoim, nozes, trigo, soja, peixes e frutos do mar. Não existe um medicamento específico para prevenir a alergia alimentar. Porém, a melhor conduta é estar sempre atento ao rótulo dos produtos industrializados e evitar alimentos que desencadearam a alergia. A notícia. Os empreendedores que possuem negócios com resultados positivos nas áreas social e ambiental têm até o próximo dia 30 de junho para se registrar na plataforma CAD Impacto, o Cadastro Nacional de Empreendimentos de Impacto. A ferramenta, lançada em março pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, tem o objetivo de mapear quais negócios no país estão contribuindo com essa economia mais justa, sustentável e inclusiva. A ideia é que o Ministério ofereça, de maneira direcionada, investimentos e parcerias voltadas para este grupo de empreendedores cadastrados. O cadastro não é garantia de recebimento financeiro ou de inclusão direta em alguma política pública da União, mas vai criar um ecossistema para dar visibilidade a esses negócios, aumentando as chances de serem beneficiados em futuras decisões de investimento público. O CAD Impacto classifica os empreendimentos em 3 níveis, bronze, prata e ouro, que visam um mapeamento mais preciso das iniciativas em todo o país. O nível bronze exige apenas informações básicas sobre o empreendimento. O prata solicita dados sobre modelo de negócios, governança e maturidade. E o ouro inclui informações sobre sustentabilidade financeira e mensuração do impacto. O Ministério destaca ainda que a plataforma segue rigorosamente as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, o que garante que as informações fornecidas sejam utilizadas exclusivamente para fins de mapeamento e acompanhamento dos negócios. Para participar do CAD Impacto, o empreendedor deve possuir uma conta no gov.br e preencher o cadastro pelo endereço cadimpacto.mdic.gov.br. Mas atenção, é necessário preencher o cadastro por computador ou notebook, pois o site ainda não é compatível com dispositivos móveis. A notícia! Um levantamento chamado Ranking de Competitividade dos Municípios 2024 do Centro de Liderança Pública CLP Brasil serviu de base para elaborar um ranking das capitais com melhores indicadores de saneamento básico do país. A capital do Paraná, Curitiba, tem o melhor saneamento do país entre as capitais, porém, no ranking geral. Índices econômicos. O dólar fechou o último pregão em alta de 45%. 5%, cotado a R$ 5,52. A sessão foi marcada pela baixa liquidez. Os investidores ficaram atentos às novas notícias acerca do conflito entre Israel e Irã no início da última semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou uma postura mais dura contra o Irã, exigindo que o país persa anunciasse rendição incondicional. Porém, posteriormente, o líder mudou a postura, afirmando que decidiria em 2 semanas se o país norte-americano entraria na guerra. Além disso, a notícia de que as duas nações mantiveram contato ao longo dos últimos dias também beneficiou ativos de risco. A notícia. Após os ataques dos Estados Unidos em 3 instalações nucleares no Irã no último sábado, dia 21, o governo iraniano solicitou a reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Na carta enviada ao órgão, o embaixador iraniano, Amir Said, classificou a ofensiva como uma grave ameaça à paz e a segurança regional e internacional, acusando os Estados Unidos de uso ilegal da força e pedindo uma condenação formal por parte do Conselho. A notícia mantém você sempre bem informado. Jornal A Notícia volta já já. 104,9. 104,9. Tá na cara que você ouve. 7h32. Velo, internet mais TV na palma da sua mão. Anuncia o prefixo da sua rádio. ZYS 309, Rádio Maribondo FM, Maribondo Alagoas, Brasil. Daqui a pouco, a música volta no seu ritmo. Apoio Cultural. Maribondo Construções, material de construção em geral. Aqui você encontra cimento, argamassa, traço, areia, brita, tijolos, telhas, blocos, caneletas de cimento, vigas, barras de ferro, pré-moldados, lajotas de cerâmica e isopor, caixa d'água, parte elétrica e hidráulica, forro PVC, portas, tintas, estacas de cimento e sabiá, tanques, pias, sanitários, estaca de eucalipto de 2,5 metros e muito mais. Aceitamos todos os cartões e Pix, fones e zaps. 82 99943 3897, 82 99602 9002 e 82 99984 2355. A Maribondo Construções está localizada na Avenida Senador Arnon de Melo, uma organização Tonho do Eurico e família. Quer bica de qualidade e com garantia? Fale agora mesmo com quem entende. Zé da Bica. Tudo em bicas, calhas e coifas em geral. Localizado na Avenida Juca Lopes, número 328. Fone para contato 99926-2148. Pensou em bica? Pensou Zé da Bica. Maribondo, atendendo toda a região. Querendo reformar a sua casa ou empresa, mas não sabe por onde começar? Então a Liper Madeira e Construção vai te ajudar. Oferecemos para você produtos de ótima qualidade e com preço especial que você só encontra aqui na Liper Madeira e Construção. Venha economizar. Aqui você encontra material elétrico, hidráulico, parafusos, ferramentas, tintas, argamassa, cimentos, caixas d'água, portas e uma grande variedade em pisos e revestimentos e muito mais. Venha conhecer a Liper Madeira e Construção. Aceitamos todos os cartões, dinheiro ou Pix. Endereço na Avenida Senador Arnon de Melo, no antigo Shopping Pison. Telefone 82 99636 2943. Organização de Luiz e Lino Júnior. Tomou de tudo, menos Nuke Forte. Mas não melhorou, falta Nuke Forte. Amanhece o dia sem Nuke Forte. A força não chegou, tome Nuke Forte. Menino sem apetite, toma Nuke Forte. E a menina preguiçosa, toma Nuke Forte. Um padre que tem fadiga, toma Nuke Forte. Uma de vive estressada, toma Nuke Forte. De noite ou de dia, Nuke Forte é muito mais força. Nuke Forte é muito mais energia. Nuke Forte. Com a Loop você tem a ultra velocidade. com a qualidade que você merece. É a melhor internet. Conexão fibra ótica com estabilidade. É com a Loop a melhor da cidade. É sem comparação, nunca te deixar na mão. Vem pra Loop Telecom, sua melhor opção. Conheça nossos planos e contrate-nos através do telefone 0800 057 1000. Então você já sabe, internet fibra ótica com muito mais qualidade, estabilidade e ultra velocidade com assistência diferenciada. Você só encontra com a Loop Telecom, conectando você com o mundo. Chegou na sua cidade a proteção veicular que mais facilita a sua vida e de sua família. Venha conhecer a No Horizonte Proteção Veicular, a única empresa que vai proporcionar praticidade no seu dia a dia. Trabalhamos com todos os tipos de veículos, da linha leve ou linha pesada, motocicleta de baixa e alta cilindrada. Você que é particular, mototaxista ou dono de frota, venha conferir nossos planos. Na No Horizonte Proteção Veicular, você tem proteção contra roubo, furto, incêndio, perca total, cobertura a terceiros, guincho 24 horas, para pane elétrica, mecânica e acidentes. Serviço de rastreamento de veículo em tempo real. A cobertura é nacional para os veículos. Ligue e agende uma visita com o consultor Marcelo Henrique no número 829-8179-9103. 829-8179-9103. Consultor Marcelo Henrique, na Novo Horizonte Proteção Veicular. E agora estamos trabalhando em nome da loja L Construções, que está localizada na Avenida Senador Arnon de Melo, às margens da BR-316, com o número 1464, em frente à Alternativa 2003, em Maribondo. Lá você vai encontrar caixas d'água, arames farpados, materiais hidráulicos e elétricos, iluminação, louças, metais e acessórios para cozinha e banheiros, lonas, ferragens, telhas brasilite, tintas e acabamentos em geral. Tudo isso com os melhores preços e ótimo atendimento, com a organização de Manuel Leandro e família. Quer ver se o que estamos anunciando é verdade? Vem conferir. Informou Loja L Construções. Alô, alô, meu povo! O São João chegou e a Velô já deu o play no arrastapé. É tempo de forró, fogueira e conexão que não trava nem no chiado da sanfona. Se liga, contratando 300 mega, você leva 400 mega por 12 meses. E ainda ganha Deezer incluso, para escutar as melhores playlists e entrar no ritmo da festa, por apenas R$ 74,99 por mês. Quer dançar, assistir e compartilhar sem travar? Então dá o play no arrastapé com a Velô. Ligue ou chame no WhatsApp 0800-261-0000. Velô, nossa paixão é conectar você no forró, no arraial e onde você estiver. 104,9. Todo mundo ligado. Voltamos com a notícia. Estamos de volta por aqui com o segundo bloco do Jornal A Notícia desta terça-feira. Léo Nunes está apresentando Jornal A Notícia. Quatro das oito vítimas da queda de um balão em Praia Grande, Santa Catarina, no último sábado, dia 21, morreram carbonizadas, enquanto as outras quatro pularam do equipamento em chamas e faleceram ao cair no solo. O balão, operado pela Sobrevoar Serviços Turísticos, transportava 21 pessoas. Segundo o piloto, o fogo teve início do piso do cesto da aeronave, provocado por um maçarico reserva presente no veículo. Outros cinco sobreviventes já foram ouvidos pelas autoridades. A notícia. Índices econômicos. O preço do café arábica caiu 4,49%. A saca de 60 quilos está sendo negociada nesta terça-feira, dia 24, por R$ 1.969, na cidade de São Paulo, segundo os dados do CPA. Já o café robusta apresentou redução de 3,44%, sendo negociado a R$ 1.167. O preço do açúcar cristal registra variação nesta terça-feira, dia 24, nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a A saca de 50 quilos apresenta recuo de 1,58%, cotado a R$ 123,02. Em Santos, a cotação média, sem impostos, registra alta de 1,48%, com o valor da saca em R$ 121,99. Nesta terça-feira, dia 24, a saca de 60 quilos do milho está sendo vendida a R$ 68,11, com alta de 6% o dia. Informação com credibilidade, seriedade e imparcialidade. O projeto do governo que pretende modificar as regras do imposto de renda pode provocar uma perda de quase 9 bilhões e meio de reais nas receitas municipais, sem previsão de compensação adequada. Desse total, 4 bilhões e 600 milhões de reais seriam de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que também é composto pelo que a União arrecada com o imposto de renda. Outros 4,85 bilhões de reais seriam provenientes da isenção ou redução desse imposto sobre a folha de salários dos servidores municipais. A projeção foi anunciada pela presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, a ABRASF, Michele Roncalho, que também é secretária da Fazenda de Florianópolis, em Santa Catarina. Os dados foram apresentados por ela durante encontro na comissão especial que analisa o projeto de lei 1087 de 2025, que trata do tema. Para minimizar esse impacto, a associação sugeriu ao relator do projeto, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, a criação de um fundo de compensação federativa, com a avaliação periódica dos impactos fiscais e o fim do recolhimento municipal ao PASEP, que é de 1% sobre as receitas municipais. A proposta enviada pelo governo prevê, entre outros pontos, uma alíquota mínima efetiva de até 10%, denominada Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas Mínimo, aplicada às pessoas físicas que ganham acima de R$ 600 mil por ano. O valor arrecadado será utilizado para compensar a queda de receita com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. O presidente da comissão especial, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, disse que os trabalhos do colegiado já se encaminham para o final. O parlamentar já pediu aos partidos que indiquem coordenadores para cada bancada, que vão negociar com o relator os pontos da proposta, cujo parecer deve ser entregue até o dia 27 de junho. E credibilidade. O projeto Mais Médicos Especialistas, no âmbito do programa Mais Médicos, está com um chamamento público aberto para que os municípios, os estados e o Distrito Federal manifestem interesse em aderir. Porém, a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, informou que essa iniciativa pode onerar ainda mais os cofres municipais e, diante disso, orientou cautela aos gestores. A iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialistas, instituído pela medida provisória 1301 de 2025. O edital de adesão foi publicado no último dia 12 de junho. A iniciativa é voltada à redução das filas por consultas, exames, cirurgias e tratamentos no Sistema Único de Saúde, o SUS. A entidade destaca que, ao aderir ao projeto, os municípios se comprometem, entre outros pontos, a ampliar a atenção especializada por meio da formação em serviço, cooperar com o provimento e fixação de profissionais em áreas carentes, promover a integração entre atenção especializada, atenção primária e vigilância em saúde e implementar a política de educação permanente em saúde. Nesse caso, a Confederação destaca a necessidade de os entes fazerem uma análise detalhada antes de formalizar a adesão. Para a CNM, é necessário, por exemplo, verificar se o município conta com infraestrutura para a atuação dos especialistas, incluindo espaços físicos, equipamentos e insumos. A entidade também pontua a importância de avaliar a sustentabilidade financeira da participação, levando em conta custos indiretos e possíveis complementações orçamentárias. O programa visa reduzir o tempo de espera em atendimentos realizados pelo SUS. A ação busca também ampliar mutirões, utilizar unidades móveis de saúde, adquirir transporte sanitário e fortalecer o sistema de telesaúde. Entre as metas do programa estão a realização de mais de 700 mil cirurgias anuais em carreatas especializadas, colocar em operação mais de 6 mil veículos de transporte sanitário, garantir a formação de 4 mil novos médicos especializados, além da ampliação ao acesso à radioterapia com mais de 72 mil procedimentos anuais. Você bem informado com notícias nacionais, internacionais e regionais. O recém-publicado decreto que cria a nova rede brasileira de bancos de alimentos busca ampliar e fortalecer a política de garantia do direito à alimentação a brasileiros em situação de insegurança alimentar e nutricional. Essa política de economia circular já está presente no país desde 2017. Patrícia Gentil, diretora do Departamento de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável do Ministério do Desenvolvimento Social, explica como funcionam os bancos de alimentos. É importante a gente referendar os bancos como estruturas físicas ou logísticas, né, que podem ser públicas ou privadas, sem fins lucrativos, que ofertam serviços gratuitos de captação, recepção e distribuição de alimentos provenientes de doações e no direcionamento desses alimentos às pessoas ou às famílias ou às entidades que atuam com famílias em insegurança alimentar e nutricional. No Recife, capital de Pernambuco, o Banco de Alimentos foi criado em 2023. Após mudar de sede e passar por reestruturação, o equipamento aumentou a capacidade de armazenamento em 7 vezes, alcançando 100 toneladas. Pamela Alves, secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, informa que 48 entidades sociais estão cadastradas junto ao banco e são responsáveis por levar alimentos a 27 mil pessoas por dia na capital pernambucana. Então, dessas 48 unidades, 18 são cozinhas solidárias. Então, elas utilizam esses alimentos, né, que são doados pelo banco para fazer preparações, e essas preparações viram refeições. Outras 30 unidades são entidades sociais que oferecem acolhimento com a população em vulnerabilidade. Mas também há uma destinação em forma de cesta básica verdes. Em Brasília, o Banco de Alimentos funciona desde 2012 nas dependências da SEASA-DF. As frutas, verduras e legumes são as principais doações. Isso engloba desde aqueles produtos que têm valor nutricional, mas perderam valor de venda na central de abastecimento, quanto alimentos adquiridos de produtores locais. Com a permissão para que a SEASA-DF crie um instituto na forma de organização da sociedade civil de interesse público, a previsão é de aumentar a capacidade de atendimento. Essa mudança deve ocorrer ainda este ano, como explica Miro Gomes, diretor de Segurança Alimentar e Nutricional na SEASA de Brasília. Com o novo Banco de Alimentos, ele vai poder, né, fazer parcerias com empresas, poderá receber emendas parlamentares, poderá receber doações tanto em alimentos quanto em dinheiro para que o próprio banco faça essa aquisição. O novo Banco de Alimentos vai poder também comprar dos produtores, né, da agricultura familiar aqui do Distrito Federal e do entorno. Enfim, ele vai aumentar a sua capacidade de atendimento. Atualmente, o Distrito Federal tem 400 instituições cadastradas no Banco de Alimentos, mas só consegue atender 140. Segundo o responsável pelo banco, atualmente 80 mil pessoas são atendidas por mês com as doações na capital federal. A ampliação da rede brasileira de bancos de alimentos foi pensada pelo governo federal para elevar a capacidade técnica e operacional dos cerca de 200 bancos de alimentos espalhados pelo país. Além disso, a reformulação tem o objetivo de reduzir os impactos ambientais de resíduos sólidos e promover ações educativas relacionadas à alimentação saudável, como destaca a diretora Patrícia Gentil, do MDS. Também é objetivo da rede fomentar ações educativas relacionadas à alimentação adequada e saudável e promover a coleta e a distribuição de alimentos com a priorização de alimentos in natura e minimamente processados com base no Guia Alimentar da População Brasileira e o decreto aí da nova cesta básica do Brasil e fortalecer aí essa rede de equipamentos de segurança alimentar e nutricional. Estima-se que em 2023 a rede brasileira de bancos de alimentos arrecadou cerca de 73 mil toneladas de alimentos. Você bem informado. Um achado arqueológico em uma área de várzea na pequena cidade de Fonte Boa, interior do Amazonas, a 680 quilômetros da capital Manaus, pode revelar segredos sobre o modo de vida dos povos amazônicos. As novas evidências desafiam a antiga tese de que as várzeas dos rios amazônicos eram ocupadas apenas temporariamente, mas sugerem a presença contínua dessas áreas há séculos, talvez milhares de anos atrás. Debaixo das raízes de uma árvore tombada, os moradores da região encontraram 7 urnas funerárias enterradas a 40 centímetros de profundidade. Pesquisadores do Instituto Mamirauá, vinculado ao Ministério da Ciência, foram chamados e confirmaram que dentro de uma delas havia fragmentos de ossos humanos e de peixes, o que dá indícios das práticas rituais e de alimentação. As urnas têm características inéditas para a região. Foi identificado o uso de uma argila esverdeada, algo raro, além de desenhos com traçados sem associação até agora com a tradição conhecida sobre os povos ancestrais do Alto Solimões, conforme explica o arqueólogo Márcio Amaral. São vasos grandes, geralmente as outras são bem menores. São vasos grandes, esse tem o quê? 90 centímetros de boca, não encontramos tampa cerâmica, nem específica, nem reaproveitada. Então, é uma característica que indica que provavelmente havia uma tampa de origem orgânica que se decompôs. A forma do vaso também, né? Então, é um novo padrão que a gente pode relacionar a rituais funerários. Tirar as urnas também deu trabalho. Por causa do terreno e do difícil acesso fluvial, as escavações foram feitas sobre uma estrutura de madeira e cipó, construída a mais de 3 metros do chão, explica o arqueólogo Márcio Amaral. Como os vasos estão ainda cheios de sedimentos, um pesa em torno de 350 quilos e o outro... Índices econômicos. O índice da Bolsa de Valores brasileira, Ibovespa, encerrou o último pregão em queda de 1,15%, a 137.116 mil pontos. Com recuo, a cotação acumulou uma perda de 7% na última semana. O resultado vem em meio às perspectivas dos investidores que os juros vão seguir em nível restritivo por um bom tempo, após o Banco Central aumentar a taxa básica de juros para 15%. A notícia. A receita fiscal da China caiu 3% nos primeiros 5 meses de 2025, totalizando mais de 9,66 trilhões de ienes, 1,35 trilhões de dólares, enquanto o governo central arrecadou quase 4,15 trilhões de ienes, 577,3 bilhões de dólares, uma queda anual de 3%. Os governos locais registraram um aumento de 1,9%, arrecadando mais de 5,51 trilhões de ienes, 766,5 bilhões de dólares, segundo dados do Ministro das Finanças divulgados em 30 de junho. Jornalismo com seriedade e credibilidade. O Jornal A Notícia fica por aqui. Para você um grande dia e até amanhã. Acabamos de apresentar A Notícia. Informação com credibilidade, seriedade e imparcialidade. 104,9. Uma nova onda no ar. 7h53. ZYS 309, Rádio Maribondo FM, Maribondo Alagoas, Brasil. Daqui a pouco, a música volta no seu ritmo. Apoio Cultural. Atenção! Atenção! Vem aí o segundo grande sorteio do ano no seu Magazine Santo Antônio de Maribondo. É dia 30 de junho e você pode levar para casa uma moto zero quilômetro. E ainda concorrer a 4 vale compras de R$2.500 cada. Mas atenção! Só receberá o prêmio quem estiver em dia com os seus vencimentos. Magazine Santo Antônio, o seu verdadeiro magazine. Onde você encontra tudo e ainda ganha prêmios o ano inteiro. Magazine Santo Antônio em Maribondo. Há mais de 50 anos a loja da sua família. Corre, participe e boa sorte! No Mercadinho do Luciano, localizado na Rua Lina de Albuquerque, você encontra um grande sortimento em alimentos, frios, congelados, laticínios, perfumaria, limpeza, bebidas e muito mais. Aceitamos todos os cartões e Pix. Para economizar de verdade, é aqui no Mercadinho do Luciano. Fone Zap 82998349860. Uma organização Luciano e Família. Quer saber aonde eu tô? MF Importes e acessórios. Tudo que você precisa, encontra aqui. Temos capinhas, películas, fones de ouvidos, carregadores para o seu celular, cabos, USB, ferramentas, sandálias decoradas, diversos modelos de caixinhas de som e muito mais. Aceitamos todos os cartões e Pix. A MF Importes e acessórios está localizada na Rua Cleto Max Luiz, número 21, Centro Maribondo, próximo ao Salão do Alto Cabeleireiro. Fone Zap 82 99976 7576. Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí. Alô, você motoqueiro de Maribondo e região, venha conferir as grandes promoções da Motociclo Santa Rita. Temos peças e acessórios para sua moto, com retífica, limpeza de injeção eletrônica, serviços de mecânica geral, com mecânicos habilitados e responsáveis. Nas compras à vista, 10% de desconto e dividimos em 4 vezes nos cartões, sem acréscimo. Vá agora mesmo na Motociclo Santa Rita, localizada na Rua do Comércio. Telefones 3270-1575 ou 99927-8340. Uma organização de Betinho e família. O lugar onde seu carro é bem tratado em Maribondo é no PV Auto Center, com serviços de qualidade e garantia em tudo que faz. E claro, um atendimento VIP para todos os clientes. É só no PV Auto Center. Oferecemos os serviços de suspensões em geral, freios, alinhamento, balanceamento, troca de óleo a vácuo. E se o seu carro tá com defeito, falhando, temos também rastreador para sua dor de cabeça parar. Vendas de peças, pneus, escapamentos em geral e muito mais. Só no PV Auto Center, que está localizado vizinho ao posto Céu Maribondo, na Avenida Senador Arnon de Melo, BR-316 Maribondo. Uma organização, Paulo Vitor. Pereira Autopeças. Diversas marcas na linha Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet. Também trabalhamos com grande variedade de óleos lubrificantes. Não esqueça, seu carro quebrou, peças é na Pereira Autopeças, onde o seu carro tem o melhor serviço de manutenção da região. Faça-nos uma visita e comprove. Pereira Autopeças. Estamos localizados de frente à oficina do Zé Neto. A Avenida Senador Arnon de Melo, BR-316. Fones 3270-1394. Precisou de peças? É na Pereira Autopeças. O lugar certo para você comprar o melhor presente e com grandes descontos, qualidade e o melhor atendimento de Maribondo é na loja Tudo de Presentes. Vá agora conferir lindas novidades. Aceitamos todos os cartões e Pix. A loja Tudo de Presentes está localizada na Rua do Comércio, número 525, no centro de Maribondo, ao lado do Açougue Municipal. Vidraçaria Soares, localizada na Avenida Senador Arnon de Melo, número 73, Maribondo, Alagoas. Fone Zap 82 99678-1819 ou 99979-7400. Conheça nossos serviços. Vidros comum e temperado, box em acrílico e temperado, espelhos, fachada temperada, balcão modulado, vitrines, portas e janelas em alumínio, portões em alumínio, todos e coberturas em policarbonato, molduras em geral. Todos esses serviços com a qualidade e garantia que você conhece da Vidraçaria Soares. Aceitamos todos os cartões e Pix. ganhar de bom é na Santa Efigênia Móveis. Toda loja com descontos especiais, show! Vamos conferir? Espia só! Fala aí, locutor! Claro, falo sim! Box Casal Bom Sono, só 459, eu falei 459. Cadeira de balanço, compadre, 249. Olha o precinho, hein? 249. Conjunto de mesa tubular com 4 cadeiras e tampo em granito, cumade, só 659, hein? 659. Cozinha completa com balcão, eu disse cozinha completa com balcão de aço da Itatiaia, cumade, só 1.399. E o colchonete, hein? Da Bom Sono, só R$99. Vixe, compadre, como tá barato demais. E tem mais, viu? Toda linha de mortuário com descontos especiais nesse arraial da loja Santa Efigênia. E ainda estão dividindo em até 12 vezes sem juros. Bora simbora, pessoal, aproveitar. Vem de embora. Santa Efigênia Móveis, barato de verdade. Maribondo, às margens da BR-316. Se o povo falar, nem ligue, nem ligue, deixa o povo falar. Já, já, mais sucesso. Programa Show da 104. Maribondo agora tem a melhor loja de material de construção. Constrular Maribondo. Tudo o que você precisa em um só lugar, do piso ao teto. Temos areia, brita, tijolos, cimentos, telhas, portas, material elétrico e hidráulico, louças, materiais para serralheiros e muito mais. E o melhor, com os menores preços e os melhores prazos a perder de vista. Constrular Maribondo. Ah, e também temos o maior e melhor assortimentos de pisos e revestimentos. Venham nos visitar e tomar aquele cafezinho e fazer o melhor negócio para a sua construção ou reforma. Constrular Maribondo. Telefone 999-22-1116. Quer bica de qualidade e com garantia? Fale agora mesmo com quem entende. Zé da Bica. Tudo em bicas, calhas e coifas em geral. Localizado na Avenida Juca Lopes, número 328. Fone para contato 999-26-2148. Pensou em bica? Pensou Zé da Bica. Maribondo, atendendo toda a região. Novo Dia Supermercado, o melhor lugar para você que gosta de economizar. Temos frios, laticínios, carnes fresquinhas todos os dias, peixe, charque de primeira, frutas e verduras, bebidas, pães quentinhos na hora e muito mais. É frios, laticínios, carnes fresquinhas e pão, gêneros, alimentos e sereias em Capovão. Novo Dia Supermercado, esse é o endereço, o melhor da região, qualidade, o melhor preço. Bora, bora, bora economizar dinheiro. Novo Dia Supermercado é preço baixo o ano inteiro. Bora, bora, bora economizar, povão. Novo Dia Supermercado é a melhor opção. Bora, bora, bora economizar dinheiro. Novo Dia Supermercado é preço baixo o ano inteiro. Bora, bora, bora economizar, povão. Novo Dia Supermercado é a melhor opção. Novo Dia Supermercado, o melhor lugar pra você que gosta de economizar. Temos frios, laticínios, carnes fresquinhas todos os dias, peixe, charque de primeira, frutas e verduras. Na padaria do Novo Dia Supermercado, você vai encontrar pães quentinhos na hora, com higiene e qualidade. Temos todos os tipos de bebidas e muito mais. Aceitamos todos os cartões e piques. Novo Dia Supermercado está em 2 endereços para melhor lhe atender. Em Maribondo, na Rua do Comércio, em frente à Caixa Econômica Federal. E em Boca da Mata, na Rua João Elias, ao lado da Câmara Municipal. Novo Dia Supermercado. Novo Dia Supermercado. Cuidar da sua saúde é nossa maior prioridade. A Clean Labs, Centro Médico Odontológico, conta com equipe especializada, equipamentos modernos e resultados precisos na hora dos seus exames. Dispomos de diversas especialidades: ginecologista, cardiologista, cirurgião geral, clínico geral, dermatologista, ortopedista, pediatra, obstetra, urologista, psiquiatra, otorrinolaringologista, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico do trabalho, entre outros.

Opa, vamos nessa. Bom dia, Marimonda. Bom dia, minha terrinha querida. Com as graças de Deus, as bênçãos de nossa querida Mãe Maria Santíssima e o Divino Espírito Santo, tô chegando, viu? Pra ficar com você nessa manhã gostosa de terça-feira. Hoje é São João, é dia 24 de junho. É a principal data dos festejos juninos, né? Hoje é São João. E aí, brincou muito? Curtiu muito aí a noite de ontem, véspera de São João, dia de fogueira, né? Ah, o São João e Maribondo é caseiro, né? As pessoas é quem faz nas suas próprias casas, né? Aí, pessoas se reúnem, alguns se reúnem, outros não, né? Prefere o descanso, também é muito bom, é louvável, é válido, né? Muitos preferem ficar assistindo, né? Um filmezinho e tal, mas muitos preferem juntar com os dois, três colegas, brincar um pouco, né? Ir para outras cidades onde tem festas, né? E assim é a vida, né? Vida que segue, vida que segue. Espero que você esteja bem, que Deus e Nossa Senhora abençoe cada um de vocês por intercessão de São João Batista. É, e o programa de hoje será especial, né? Ontem foi 2 horas de forró, hoje a gente vai fazer a primeira hora completa de forró, a segunda parte eu vou misturar, eu vou trazer forró também, hoje, até hoje é dia de São João, é dia da galera dançar pra valer aí, curtir o bom forró, né? E também se alguém pedir outras músicas eu vou tocar na segunda parte, viu? A partir das 9 horas a gente toca aí o sertanejo, toca o brega, toca a música que você pedir. Mas vamos dar prioridade para o São João hoje, viu? As 2 horas do programa. A primeira 100% forró. E a segunda parte a gente vai misturar também o forró com outros ritmos para você. Vem curtir, galera! É, bom dia você, comerciantes, comerciários. Maribondo hoje com cara de enfado, com cara de ressaca. Mesmo não tendo show ontem na rua, aí o pessoal foi dormir cedo, mas mesmo assim... Eu lembro que antigamente São João era feriado, né? O pessoal fechava, né? O pessoal ia descansar. Hoje não tem mais isso não, viu? Em alguns pontos sim, outros não. Algumas cidades sim, outros não. É facultativo, né? Não é obrigatório, não é um feriado. Hoje não é feriado, né? Então tá aí o comércio aberto, com exceção dos bancos, né? Lotéricas, bancos. Mas os demais, cada um abre o seu comércio e vai trabalhar, né? Nós estamos aqui também fazendo o nosso programa, trazendo muita música boa para você curtir em 104,9. Abraçar você, dona de casa, você, classe jovem estudantil. Alô, meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora, vem comigo, bom dia, aumenta o som e vem curtir forró. Vamos começar assim, ó. Começar com o Nordestino de Forró, Sala de Rebolo. Aí na sequência eu trago Alcimar Monteiro, Nem Olhou Pra Mim. E Banda Magníficos, Carta Branca. Vem comigo, até as 10 estou por aqui. Erivaldo Fernandes, programa Show da 104. O mega show. Todo tempo, quanto dá pra mim, pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de rebolo. Todo tempo, quanto houver pra mim, pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de rebolo. Mas todo tempo quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Enquanto Orlando tá tocando, tá gemendo, sofrendo e rodizando, meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu lhe colo e conversa, que nossa mão vai aumentando pra que coisa mais melhor. Todo tempo quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de rebolo. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu bem, se eu pudesse acabar a separação, pra nós viver igual a de Santos, tudo nossa mão perdida, sendo do que nasce. Todo tempo quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de rebolo. Todo tempo quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de rebolo. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Todo

amo você, eu amo você. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. Assim. É tanto amor que esqueço até de mim. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos. Pra você, banda Magníficos, Carta Branca. É, abraço a você que tá ouvindo a nossa programação em qualquer lugar, nos quatro cantos da cidade, sítios, povoados, fazendas. Um ótimo dia, galera! Hoje estão em casa, descansando, né? Tempozinho gostoso, um pouco frio, né? Tá bom, rapaz, para o descanso. Abraço a você. Você que tá na luta, trabalhando. Sejam todos bem-vindos à nossa programação 104,9. Muito bem, agora vou atender a Lourdes, lá da Rua Frei de Amião. A Lourdes pede duas músicas aqui, né? Uma é com Cirano e Cirino. Vou trazer Nani Nani. Eita, forró bom da conta. Vamos dizer a história, né, rapaz? Na sequência eu trago Brasas do Forró. Todo tempo é pouco pra te amar. Vamos curtir juntos? Duas, uma dobradinha aí de muito forró original pra você. Forró autêntico. Vem comigo! Vamos lá, vamos trazer. Se o cantor quiser cantar, a gente traz, viu? Não quiser, a gente traz daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. É, daqui a pouquinho eu toco essa, então vou substituir. Trazer logo Brasas. Daqui a pouco, Cirano e Cirino e Cirano, viu? Eu não sei o que fazer pra te agradar. O seu toque só me dá prazer. Tá difícil sim te abraçar. Gosto de te ver perto de mim. Nosso amor começa então bem. É o pouco que me faz saber. Se querer não vacilará. Enquanto meu coração bater, eu sei que vou viver só pra te amar. Gosto de fazer você feliz. Nosso amor é flor que tem raiz. Quero se virar de um amor. Quanto mais eu digo, mais eu quero. E a minha vida inteira pra te dar. Todo tempo é pouco pra acabar. Todo tempo é pouco pra acabar. Olha o gritinho de guerra. Quero ver quem sabe quem tá comigo assim, ó. Toda vez que você me vê, ritmo. Quero ouvir da palminha da mão lá em cima assim, ó. Cantando. Todo. Quero mais uma, só pra nós. Todo tempo é fogo pra te amar. Todo tempo é fogo pra te amar. Todo tempo é fogo pra te amar. Tá aí, brasa de um forró. Todo tempo é pouco pra te amar. Vou substituir a do Cirano e Cirino por uma outra música que o computador 1, a gente trabalha com dois computadores, né? O computador 1 tá sem áudio aqui, já tentei, já liguei, já fui pra lá, pra cá e não tá saindo áudio, então eu vou substituir por uma que a gente já tem aqui, viu? Nossa amiga Lourdes, Cirano e Cirino, aí ó. Tô bebendo, tô pagando, cabra desmantelado, popo rir pra você curtir, viu? Vem comigo. Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora. Me faça essa caridade, garçom, não quero demora. Traga uma bebida quente, uma cerveja gelada. Meu cavalo já chegou, vou correndo a vaquejar. Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora. Me faça essa caridade, garçom, não quero demora. Traga uma bebida quente, uma cerveja gelada. Meu cavalo já chegou, vou correndo a vaquejar. Quero uma mulher bonita que saiba dessa forró. Que é pra nós dois agarrar, que é pra eu não ficar só. Ô, garçom, venha depressa, tô morrendo de vontade. Me traga logo a cachaça, me faça essa caridade. Ei, garçom, tô morrendo de vontade. Me faça essa caridade. Ei, garçom, tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça essa que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré. Pensa no cabra namorado, esqueça seu meu amor, venha do jeito que vier. Pensa no cabra desmantelado, que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré. Pensa no cabra namorado, esqueça seu meu amor, venha do jeito que vier. Pensa no caboclo apaixonado, que ama a vida do gado, que gosta do funaré. Pensa que o mundo tá girando, que o forró da ciranda é o show da damieira. Pega touro, zanga, de valente, cachorro, que morde a gente, me abraça com jacaré. Mundo da cabeça da graça, peça não me atrapalha, sou do jeito que quiser. Show da 104. A culpa foi minha, eu bem sei. Eu volto a palavra atrás. Eu disse que não te queria. Nesse dia eu tava embriagado. Se arrependimento matasse, nessa hora eu estava enterrado. Volta, amor, vem me ver. Volta, amor, pois sozinho eu sei que vou morrer. Volta, amor, vem me ver. Volta, amor, pois sozinho eu sei que vou morrer. Tô bebendo, tô pagando. Eita, poporri danado aí com o Cirano e Cirino. Nossa amiga Ana Batista, lá na rua Antônio Bonfim, ligadinha no programa. Valeu, Ana! É, tá lá sempre sintonizado, ouvindo a 104,9. E ela quer curtir essa daqui, ó. Mastruz com Leite, Moto Táxi. Na sequência vem Forrozão Baby Som com a participação do Iguinho Lulinha. Tenho uma moto táxi pra fazer curtir. gente à toa. Meu bem, não tenha cuidado, que eu não levo gente à toa. Quem era aquela pessoa que andava a passear na garupa da tua moto, andando pra lá e pra cá? Saiu a boca da noite, agora que vem chegar. Saiu a boca da noite, agora que vem chegar. Meu bem, deixa eu explicar, não pense de outra maneira. Não era nada demais, era uma passageira que fretou a minha moto pra andar a noite inteira. Que fretou a minha moto pra andar a noite inteira. Trabalhou a noite inteira, chegou com a cara lisa. Conte a história direito, que mentira não precisa. Diga quem foi que botou o batom na sua camisa. Diga quem foi que botou o batom na sua camisa. Cadê o dinheiro, homem? Mulher, não quero conversa, só quero é dormir. Que dormir o quê? E esse batom aqui na tua camisa? Que batom, mulher? Esse aqui, como é que tu me explica essa história? Puxa vida, me beijaram covardemente, meu. Covardia, né? E pra cantar esse sucesso comigo, chega pra cá.

aqui só vai rolar gente de bem. Tem brecha pra você pular também. Eu vou arrebentar no corredor. Eu quero ouvir! Eu quero é mais pegar na sua mão, sentir esse bater no coração. E a gente vai mandar no corredor. Prepara, prepara, prepara pra sair no chão. O teu olhar é luz do sol que incendeia, me deixa doido, lobisomem, lua cheia. Apaixonado, eu quero ver você sair. E pula, e sai do chão. A cidade vai tremer e a galera vai suar. Arreia, arreia, arreia, arreia, arreia. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. E a cidade vem e a galera vai. Sai do jogo! E quem tá feliz, sobe aí! Isso é fulô de Mandacaru, sabe? Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir! Essa cidade vai tremer e a galera vai suar. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Essa cidade vai tremer e a galera vai suar. E a cidade vem e a galera vai. E vem, aqui só vai rolar gente de bem. Deixa pra você pular também. Eu vou arrebentar no corredor. Eu quero ouvir! Eu quero é mais pegar na sua mão, sentir esse bater no coração. E a gente vai mandar no corredor. Prepara, prepara, prepara, bota no chão. O teu olhar, e joga a mão no céu. E joga a mão no céu. E joga a mão no céu. E joga a mão no céu. Um, dois, sai do chão. Sai do chão, sai do chão. A cidade vai tremer. Arreia. Essa cidade vai tremer, a galera vai zoar. Essa cidade vai tremer. E a cidade vem e a galera vai. Sai do chão. Desejo de menina. www.jacidexmoral.com. Como vai? Que sorte te encontrar. Eu já não consigo mais sorrir. Só penso em você e o quanto a gente era feliz. Era feliz. Meu amor, nunca te esqueci. Jamais deixei de ouvir sua voz. Era meu coração louco pra te encontrar e me jogar em seus braços, me perder nos seus encantos, meu amor. Meu amor. se vivo pensando em nós. Mesmo longe, jamais deixei de ouvir sua voz. Desejo de menina. Mais uma pra você recordar agora, Capim com Mel. Telefona, menino. Faltando só 10 minutinhos pras 9. Capim com Mel. Vem curtir. Você ao vivo. Capim com Mel. Deixa de bem, vamos lá, vamos fechar a primeira parte do nosso programa, trazendo duas músicas aqui de forró pra você recordar. Aí na segunda parte a gente mistura o forró com outros hits também, tá? Agora só 7 minutinhos para as 9 da manhã, chegando Caviar com Rapadura, Viver por Viver. Aí na sequência o Fala Mansa, Shot dos Milagres. Vamos curtir? Volto já. Com Rapadura. Todas as vontades, me faz mulher de verdade. Quando a gente está